Me dói falar em bebê. Bebê, bebê. Era como eu chamava você. E você? Meu coração com no meu chip. E só pra te avisar. Como é que é? Se essa noite eu te ligar, não me atenda. Se acaso de madrugada, quem sabe canta aí? Chegar algum, volta pra mim. Hackearam. Hackearam-me. Hackearam meu computador hoje. Ainda te amo. Eu quem que sabe que eu te... Hackearam meu notebook. Hackearam-me. Hackearam-me. Hackearam meu note hoje. Mulheres solteiras, joga a mãozinha pra cima, as mulheres solteiras aí. As mulheres que não dependem de homem nenhum. Baby, vem pra cima, vem. Teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente. Obrigado, equipe Razia Dinheiro. Aqui no meu barraco pra gente fazer a mente. Razia! Sentado gostoso com olha bandido dizendo não para, não para. Tô gemendo com olha manhoso pedindo pra mim. Tá? Quero ouvir o grito de vocês aí! Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beija sua boca. Chamar de safada, no espelhado, nós dois suados, é puxando de cabelo. É tapa na cara, ruim! Diferente! Bailado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na raba. E a gente pede pra galera da saudade ter calma. Prepara o teu coração, galera da saudade. Hoje o Rebelde veio pra agradar a todos. Vai! Teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente. Não, bota aqui no meu barraco pra... Bora de um pé, como é que é? Tô sentando gostoso com olha... Agradecer também a nossa equipe Favelinha. Obrigado, equipe Favelinha. Obrigado, Buiú. Patroa Dani, que tá no beijo hoje. Parabéns pra você. Minha equipe de som pequeno gostoso. Saudade de ti, deixa louca de pé. Chamada. Agora eu acho que alguém conhece, né? Espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na rama. A nossa equipe do Clube dos Menegueiros, ela Rosano, meu imperador, você é tradição, meu irmão, você não pode ficar de fora de nada. Suados, é puxão de cabelo, é... Aguarde da vida novidade, Rosano. Meus velhos guardas, o Bob! Alô, Rio do Saudade! Meus pega-funga! Bora pra cima! Balneário Belo Horizonte, Barcarena, pra sacudir! Vai! Vai arrumar as balas que eu bati de hoje, eu vou tirar você daqui. Pode arrumar, pode. Pode arrumar as roupas, vou te assumir. O DJ Rebelde vai te assumir, meu irmão. A minha família vai me desagradar, não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapaz. Ih, rapaz! Você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. Carra lá pra casa. Pra cima, joga a mãozinha pra cima e bate na palma, na mão, vai, vai, vai, vai. abandonado dentro de um apartamento. Puta. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente. Por causa de um coração. Meu parceiro borrudo. Amor e raiva andam lado a lado. Lá da galera do time do Limeira, lá da sede do Limeira. Quebrado. Próximo sábado tem Rebelde do Limeira. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Vai! Tá doendo. Tô sofrendo. Solta o Dodô! Que vontade de tacar meu celular na parede. Vai! Oh, baby, me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Como é que é? Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. Oh! É o que eu escuto quando. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto. Olha aqui, minha favelinha! A moleque, daquele jeito, hein? Oh, oh, oh. Ei, Silvinho! Que notícia maravilhosa! Recorde de público! No Balneário Belo Horizonte! De coração, desespero. Isso é graças a vocês! Graças a Deus. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Amor e raiva andam lado a lado. Vai! Porta-retratos e quadros. Os amigos da saudade de futebol pelada. É o que tá. E aí, André? Pedaço de amor pra todo lado. Tá doendo. Tá doendo, tá? Tô sofrendo. Tá sofrendo, tá? E ela não tá me atendendo. Liga pra ela, diz como é que é? Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Ai, que vontade. Oh, baby, me atende. Ai, que vontade de jogar meu celular na parede. Oh, se liga aí, ó. No Jurunas. E aí, papão? É que ele lou na minha cama, se aquecer no meu cobertor. E até que eu vou dizer não. Vai! Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo. Mãe Fernandes. Vai! Todo mundo tá vendo essa confusão. Da sua boca com seu coração. Você fala uma coisa, o coração quer. Só quem tá soltando, joga a mãozinha pra cima aí! É como se a saudade de mim fosse a pele do seu. Bora, minha equipe, rasga dinheiro! Se eu fosse. Alô, Nelsinho, alô, no glamour! Minha cachaça é. Alô, Pantera! Ouvi dizer. Vai! Que seu amor que esqueceu minha boca. Esquecer foi por sorrar. Quando cê bebe umas coisas, me liga feito louca. Esqueceu foi por sorrar. Diz aí que tá de boa. E ele tá comigo. Vai aqui, bota na sabe por que não saiu da tua frente. É que na... As minhas princesas do Redrô. Diferente, por isso. Fala, minhas princesas! Me larga. Vai! Com ele só faz amorzinho em meia boca. Comigo é love doido a noite toda. Vai embora querendo ficar. DJ Rebelde! Gosta mesmo é do perigo de me encontrar. Assume logo que eu sou probleminha que tu não quer resolver. Sou eu quem faço gostosinho com você. Sou eu quem faço gostosinho com você. Assume logo que eu sou probleminha que tu não quer resolver. Sou eu quem faço gostosinho com você. Sou eu quem faço gostosinho com você. Sou eu quem faço gostosinho com você. Para hoje a pisadinha aí, DJ Ives. Já sabe que aqui. Essa é a braça melhor, amiga Kelly da Sky, da meu Cristiano. Brasil. O Vander, pela primeira vez aqui do BH, obrigado a você. É que na cama eu faço diferente. Por isso tu não consegue me largar. Bora, Kelly! Com ele só faz. A meu tio Pé também com a gente. E a Fabrícia. E o seu grande amor, Fabrícia. Vai embora querendo ficar. Bora, Fabrício! Tu gosta mesmo é do perigo de me encontrar. Assume logo que eu sou probleminha que tu não quer resolver. Sou eu quem faz gostosinho com você. Sou eu quem faz gostosinho com você. Já já de saudade, vamos lá! Assume logo que eu sou probleminha que tu não quer resolver. Sou eu quem faço gostosinho com você. Bora, japonês! Sou eu quem faço gostosinho com você. E o Robson do R-Sum. Assume logo que eu sou probleminha que tu não quer resolver. Amigo Chico também, a patroa Luana. Com você, sou eu quem faço. Os nossos motogueiros e seguidores do Redrô. Vai! Assume logo que eu sou probleminha. DJ Rebelde! Sou eu quem faz gostosinho com você. Sou eu quem faz gostosinho com você. Bota na pressão! Vai! Tarcísio de acordeão e DJ Ives. Isso é DJ Ives e Tarcísio de acordeão. Diferente de tudo. Hoje um rebelde diferente de tudo. Vai! Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando. Olha o Quinho, saudade, chega Valéria, Maraquinho! Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Vai pra cima! Eu mando logo a localização. DJ Rebelde. Hoje vai ter festa no colchão. Bora, bate fino! Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu... Eu sou seu esquema preferido. Olha o Pix, meu irmão, olha o Pix. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Tá na pegada diferente do Raquel. Chama! Para meu DJ, para meu DJ, para meu DJ, para meu DJ. Bora, bora, bora, bora. Vai! DJ Rebelde! Joga a mãozinha pra cima e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai! Alô, Macarena, sacou de tudo! DJ Rebelde! Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Rebelde! Meu amor, vamos nos encontrar. Pra lá no entroncamento. Uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera, libera. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô aqui. DJ Rebelde. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô aqui. E aí, Suzy? Faz assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. Amigo Kleber, quer que você aí do Velho Salve com a gente do Juliano. Valeu, Kleber. Vai. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você... Vai pra cima, Guinho! Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. Vai. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Vai pra cima, vai pra cima, Rebelde, Silvinho, alô, Macarena. Vai! A menina da janela fica sempre a me olhar. Bora! Eu quero falar com ela. DJ Benilson, eu preciso me entregar. Meu primo DJ Benilson Marques comigo. O meu amor, o mais novo contratado da aparelhagem, meu irmão. Ela, o meu calor. Quem vai assinar a carteira? Vou dar todinho pra ela, só pra ela. Bora, todinho! Só pra ela, é só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. A menina. Meu parceiro Ravinha DVJ. Fica sempre. Já resistindo nos melhores momentos aqui do Balneário Belo Horizonte. Aqui em Barca Arena. Aí, Ravinha. Resista tudo aí, garoto. Vou entregar o meu amor. Dá meu carinho pra ela. Como é que é? O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. Olha aí, Rebelde, já na área com a gente, um dos nossos patrocinadores oficiais, nosso grande amigo Sola, que é a DRR Multimarcas, a loja que veste o DJ Silvinho em Barca Arena. RR Multimarcas é o nome da emoção. Hoje tem presente pra ti, Rebelde. Fica sem GGGGGG. Eu quero falar com ela. Na verdade, Silvinho, hoje já ganhei vários presentes já, né? Já ganhei duas garrafas de açaí de 2 litros. Dá meu carinho pra... Já me deram um churrasco. Eu já tô bem na foto, meu já. Calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. Alô, Macarena! Quando eu vi você, eu sonho, eu sonho. Ontem eu te beijei. Meu sonho é ter você. Grande amigo Marcão, saudade. Pega a gente, alô Marcão, vem na guarda. Jaque Paixão e o Bruno e Jaque. Vou te jogar. Seu sonho. Bora, família! Realizar meu sonho, meu sonho. Meu amigo Brás do Maranatá. E com você, ser sempre real. Nós estamos. Meu grande amigo Brás do Maranatá. E a Gabriela com a gente, valeu, Brás. Eu vou aos sempre no amor. Conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Tudo é a paixão de um mortal. Vai mirando! DJ Rebelde! Vem, meu amigo Lorde da Brás. Ele e o Sapinho com a gente aqui. Valeu, Lorde! Hoje acordei com saudade. Foi! Lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. Galera de Goraci também com a gente. Bora, galera do Cachaça Azul. Pra sair. Lorde Odeiro. Vem comigo. Toda a comitiva lá do Limeira. São com a gente, galera da comitiva do Limeira. Já passando, viu que sábado tem Rebelde lá na sede do Limeira. Eu amo a vida. Vamos junto, hein, Renatinho. Aonde está você, minha amigo Fabrício e a Valéria? Oh. Sempre Buzido Shopping número 1. Eu te amo. Falou, Jubê! Eu adoro você. DJ Rebelde. Vai! Quero apagar seus cabelos, sua pele de maçã. Quero beijar a sua boca, avermelhada de batom. O dia está lindo e a noite espera por mim e por você. Vem comigo viver a vida. Olha, gente, domingo tem 7 anos da equipe Favelinha. E a festa vai ser lá na favela, hein? Pega, alô, Buiú! Eu adoro você. 7 anos na favelinha. Eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? DJ Rebelde! Vem comigo. 1, 2, 3, vai! Eu só quero amar. Me dá um beijo. A nossa equipe rasga dinheiro. Quero te encontrar. Uma das maiores equipes de Guaraci e do estado do Pará. Te amo. Hoje trazendo seu super bandeirão. Amor, e olha que não deu aqui no Balneário Belo Horizonte, hein? Tiveram que amarrar lá na portaria, moleque. O meu amor é você. Alô, Nelzinho! Fora Lu Glamu! Ninguém no mundo vai te amar. O amigo Sabinho, vida perfeita. Fala, Sabinho! Quero brilhos dos seus olhos junto aos meus. Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar. Minha amiga Gabi, as meninas da Feira do Açaí. Estão aqui no Maneira Belo Horizonte, obrigado! Meu amigo Danaco e o Rato, a galera de Barcarena com a gente, abração! Vem que eu te quero, DJ Rebelde! O meu amor é você! E vai pra cima! Ninguém no mundo vai te amar. Amiga Rosana Passa, também com a gente, o Pedro Gonçalves, junto com a galera de Jacoville. Estão com a gente, galera da Jacó. Eu só quero amar. Abração. Eu quero estar na... Bora, meu padrão Sola! Sentindo o calor do alô, Zequinha! Folga de prazer. DJ Rebelde! Vai! Meu grande amigo DJ Marcos, a Padrão Simone, lá da Toca da Sandana, Paula da Selve, meu grande amiga Pepeca Caceteira, Pepeca! Só agradecer, meu grande amigo Boneco, pelas duas garrafas de açaí, meu rebelde. Obrigado, Boneco. Baby, baby. O homem do melhor açaí, do Gini Paúba. Obrigado. E agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. Os amigos lá do Cabeça Lanches. Mas que legal. Lá do Juruna, obrigado, galera. Foi te conhecer. Galera do Arapari já chegando junto. Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Rebelde. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo e seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Vai! Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva com romance a dois. Bora, Lagona! Só posso dizer que já estou legal. Minhas princesas. Aí do Retro, vamos junto. Essa mina, meu amor, não. Vamos junto. E você? DJ Rebelde. Cuidado aí, meu irmão. Esse daí. negócio de entra e sai não vale, hein? E vá pra cima! Beijo, beijo como o seu de amor. Faz entorpecer, loucura, amor. Está contigo assim. Beija seu corpo sobre o meu, o amor. RR Multimarcas de Barcarena. Organização Amigo Sola. E aí, Sola? De quatro paredes, tudo pode acontecer. É muita loucura. E nesse entra e sai, como é que é? Nesse entra e sai. Nesse entra e sai de amor. E mexe, mexe, mexe, remexe. Esse corpo quente, nosso prazer. É esse amor ardente. Nesse entra e sai. Dali Rebelde! Sai de amor. Mexe, remexe, esse corpo quente, nosso prazer, é esse amor ardente, esse entra e sai, nosso entra e sai de amor. Vai pra cima! Como é que é? Uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Como é que é a parada? Era uma hora, duas horas. Já já jogou na mesma madrugada, Dani. E horas ela só no jerecar. Alô, Val! E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria. E a jerecar! Ui! E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. Como é que é? E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Sim. DJ Rebelde. E na dancinha, Dona Lene, vai pra cima. Até em Margarina, Belém em Margarina. Vai pra cima e vai. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vem, e vai, e vem, e vai, e vem, e vai, e vem, e vai, e vem, e vai, e vem, e vai, e vem, e vai. Quero mais a emoção na flor da perna. Alô, Margarina! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Quem sabe canta? De quem é de eu, sou eu de Léo. E o rebelde ainda não saiu. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. É assim, ó! De quem é de eu, sou eu de Léo. Vão tocar. Bora, legal! Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. Um show de som. DJ vai Rebelde! Começar. Príncipe Negro vai tocar. Te falei que eu vinha diferente hoje. Um, dois, um, dois, três, vai! Igual esse som. Bora, minha equipe, rasga dinheiro! Vai, vem balançar, você se soltar. Com o som que mexe com seu coração. DJ Edilson, DJ Edielson, o som da... E o Rebelde ainda por aqui! DJ Rebelde! Um, dois, um, dois, três, vai! Tu tá pensando que o Rebelde só ia tocar saudade? Alô, Barca! Macarena! Amigo Revejões Gonçalves, fechado com o DJ Rebelde. Alô, música! Vi você passar. Galera da Fumaça da Arabari. No teu olhar. Vamos juntos! Falou. Fala, André! Quem você é, só você é meu grande amor. Esperei você. Evaldo Carla. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração. Quero ouvir as mulheres cantando. Solidão. Quero ver elas cantando, vai! Namorar e vai virando. Não vou falar nada, elas que vão cantar. Pera aí, elas que vão cantar. Vai. Tem que marchar, meu irmão. Eu já vivi o amor e posso falar. Um, dois, três, vai! Tudo que eu quero é me refazer. Olha, Renatinho, vem que se nós estamos aqui no Balneário Belo Horizonte. Você. Como é que tá, meu irmão? Como é que tá? Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor. O que tu vai encontrar? Um machador, um batedor. Um machador, um enxuto e vai. Dade, põe junto e vai. Deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém prefere se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção me deixa se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Grande amigo Papão do Juruna, valeu, Papão! Meu bem, só quero te ver feliz. Sol é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver o amor para sempre. Deixa eu abraçar carinhoso e agradecer a dona Lourença, a mãezona, a nossa mandriarca do Balneário Belo Horizonte. Dona Lourença, um beijo pra você. Do DJ Rebelde, do Silvinho, de toda a galera do Cachaça Light e de todo esse povão de Belém. Quem é de Belém? Joga a mãozinha pra cima aí. Quem é de Belém? Segura, segura, segura na batida. Segura, segura. Alô, Rebelde, tocando de Belém de Macarena. Vá pra cima, vai! Chama a atenção da galera que tá comprando balde, gente. Você que tá comprando balde, leve o seu balde. E tá sem balde lá no bar, hein? Vamos lá! Alô, Macarena! Olha, eu vim pra dançar orchestra, between the seven bulls and their bells. Prehistoric garbage truck, and the city to the mountain. Echo the rotten dinosaur, they all doing a monster mash. Most of the tech, most of the heart, I'm only taking calls. I don't know how it happened. It all took place so quick. Sobre essa carinhosa, meu grande amigo Tenente Reis. Nossa brilhante polícia militar, Lô Tenente Reis. Abração de toda a família. Valério Belo Horizonte, obrigado. Meu amigo Vovão, também o Sabá, a Dani e toda a galera do Jurunas. Abração você. Security will lay back and laugh. It was only my heart that got it broken. I must have had a fast key and made out of wax. You played rubbery with a slip, and I played the blues in 12 bars down in Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use a 12 keys hanging off of my chain. Don't know what happened. It all took place so cool. But all I can do hand it to you, and your leader is to die. Tá na hora, né? Tá na hora. Quem tá vindo ouvir aquela saudade original aí? Aquela saudade que o Rebelde detona! Agora as pedras vão rolar solta com ele, DJ Rebelde, o maestro da saudade. E quem gostar, dá um gritinho aí. Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar. Agora eu quero ouvir um salão. Que a violência já não representa. Tá liberado o salão. Que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. DJ Rebelde. E que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças possam brincar, sorrindo cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Há 2000 anos atrás, deitou na terra um rapaz que só falava de amor. E o mataram, mas o mataram fisicamente. Pois o seu espírito, pois suas palavras estão mais vivas do que nunca. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. E chama a atenção da galera do Cachaça Live aí. Já possa viver, já possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. DJ Rebelde! O grande amigo Kleber do Velho Saúde. Ele dá valor, valeu Kleber. Sorrir e cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Escuta, meu amor, o que me disse uma estrela. Aí agora! Falou-me que a vela. O snag da saudade! Aí, Rebelde! Você seria uma fada, como um anjo a me ajudar. E a fada? Uma fada encantada, que viveria para me amar, pra me amar. E de repente eu acordei, que sonho bom que eu passei, que eu... Bora dançar saudade no BH! Opa! Amor, eu já vou indo, é tarde hoje eu vou partindo. Eu já amei demais. Não quero olhar pra trás pra ver o meu coração, que há pouco se perdeu. E é que foi esta canção. Olá, galera do condomínio. Está parabenizando a Ingrid e a Monique também com a gente, completando hoje 17 aninhos. Parabéns pra vocês, meninas. Valeu! Amiga Márcia Vandásica. Ninguém. Obrigado, Márcia Vandásica, das Vandásicas da Saudade. Mais amor. Confeccionando as camisas do Pequeno Gostoso. Obrigado, Márcia. Como eu tender. Um beijão carinhoso do Rebelde. Ninguém jamais penou. A saudade de Belém. Eu vivia sem ninguém, porém. Não chorava de amargura, não. Mas um dia conheci alguém. Nossa, que me pega fuga. A quem logo dei meu coração. Bora, Robson! Hoje sofro por amar demais. A um ser que não me soube dar a ternura imensa que eu lhe dei. DJ Rebelde! E o que soube foi me desprezar. Lá no fundo do quintal, na sombra do laranjal, me sentei pra recordar. Pega, meu irmão! Onde tá vendo? Lá vem ele, meu irmão! Eu convidei a saudade. Alô, farofa! Pra comigo conversar. Sua ausência tão antiga, sua imagem amante, amiga, foi do que a gente falou. Você foi tema da tarde, você foi real. Farofa, farofa, o velha guarda das amarelhagens, viajando no Príncipe Negro Retro. Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. A saudade que a galera dá valor pra dizer que seu adeus. Para quem tem saudade de você, a Valéria. Nos momentos recordando. Para o Marcão. Vivo vida sem viver. Abra cima, Rosano. Pra dizer que seu adeus, DJ Rebelde, vive nos momentos meus, vivo vida sem viver. Meus amigos, Emerson Careca, Emerson Caeg, sua ausência e a professora Cunce com a gente. É, professor. Sua imagem, amante, amiga, foi do que a gente falou. E você foi o que, rapaz? Você foi tema da tarde, você foi realidade, que partiu e não voltou. Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Seu adeus, vive nos momentos meus, vivo vida sem viver. vida sem rumo. Esqueci que na vida se vive um momento de tanto querer. Imperador. Tudo primeiro. Imperador. Esqueci de viver. Deixa amigo Rony, a Darley. Os detalhes. A Darley, Valverinha. O casal que deu certo, valeu, Rony. De tanto brincar com os meus sentimentos. Aplausos envolto em sol. Meu amigo Márcio da equipe, volta um. Aí vocês, valeu, Márcio! De tanto cantar minhas canções ao vento. Olha a saudade aí! Já não sou como eu fui. Já não sei o que sinto. Toda comitiva lá do Limeira com a gente. É isso, Alfredinho. Sábado estamos lá no Limeira. Pela primeira vez. O show do maestro. Na sede do Limeira. Esqueci de DJ Rebelde. Esqueci de viver. Vida. Abra cima! Eu fiquei sem amor uma noite de um dia. Olha aqui, já chega o meu parceiro DJ Silvinho. Pra gente fazer um show à parte. Queria. Na festa aqui. Eu perdi sem. Valério Belanjo! O melhor que eu tinha. Fala, Lecuna! Ocultar a verdade. Família Rock sem vir. Lá na Vila, piedade com a gente, abração vocês, hein? Enganei sem saber. Lá do Rock sem vir. Quem perdia. De tanto esperar o que eu nunca oferecia. Hoje eu vivo a chorar. Imperador, imperador. O que eu sempre temia. DJ Rebelde Saudade. Esqueci Rebelde de saudade. Viver. Rio do Saudade e DJ Rebelde. Esqueci Saudade. De essa amizade é de rocha. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Quando lua DJ Rebelde num sorriso cativante, encurtando mais distante, despindo a ninfa mais nua. Grande amigo Rui, tomando fera por o rei do porco na área, valeu. Vai. No entanto, és tão bela. Bora, meu filho. Quanto fera criatura. Tens garras de carcará, corpo de fruta madura, olhos de serpente. Grande amigo Rafinha, divulgações, registrando os melhores momentos. És todo mal. Até ao vivo pelo Facebook do Rafinha DVG. Alô, Rafinha! És a sede mais ardente. E a saudade. O jardim meu deserto. Vai! Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos insetos. A banda chega pra ser carinhosamente. Mal. A minha madrinha, a madrinha do J6. Se estou. Essa mulher, ela sabe. O começo, o meio e o fim. Ninguém. E nós estamos vivendo na história do Maestro Rebelde. Certo. Minha madrinha, Catarina. Mal que me vai. É Dona Cátia. A história do DJ Rebelde. Fala, minha madrinha. DJ Rebelde. No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Alô, DJ Rebelde! Tens garras de carcará, corpo de fruta madura, olhos de serpente. Pra quadro a Xero, a Xero guia pra Vila Caeté. Mas ela falou de si mesmo, Rebelde. Que desejo. Eu tô contigo e vou levar toda a galera. E tá aqui, galera. Todo mundo aqui no Balneário Belo Horizonte. Obrigado, Padre Xero. Toda a galera do Jurunas, um beijão carinhoso a você. Mais ninguém nesse mundo dos incertos. És o mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal que me faz bem. Bora brincar um pouquinho, vai! Vai pra cima e vai! E vai pra cima! Opa! Alô, Macarena! Olha a música do cego! Você parece que é cego. Não vê que estou te olhando. Fala, boneco! Que eu estou desejando. Toda a galera! Eu vou dançar com você. Olha pra todo mundo! Olha pra todas na festa. Mas não depara comigo. Como é que é? Brinca com os seus amigos. Parece fingir não me ver. Sei que você está sozinho. E como eu estou carente. Quem sabe talvez a gente possa até se entender. Mas só que você não olha. Parece até que é cego. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Vai pra cima! DJ Rebelde. Cheguei para parabenizar grande amigo Alfredo Júnior. Parabéns, Alfredo Júnior, por tudo. Tamo junto. Bora pra cima. Vai. DJ Rebelde. Vai pra cima. Alô, Margarina. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim que eu não pude estar com você, meu amor. Não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não... Chama, chama, grande amigo Escobar e a sua primeira dama, a Shelly, meu amor, e a sua cunhada Isabela, aí da favelinha, alô Isabela. Naquela noite, quando vai. Te liguei, eu senti na tua... Quem sabe canta, vai. Foi tão ruim, eu também. Quando a gente se deixou, olha pra mim, olha pra mim, e me diz amor, que não vai mais ter dia. Rebelde. Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Nosso amor, DJ Rebelde, caso complicado de se entender. Vai pra cima. Por que razão? Bora, minha equipe, rasga dinheiro. Bora, minha equipe, pega fuga. Os velha guardas, o Bob. Nosso amor é lindo, é grande, o um encanto. Não imagina. Nossa equipe, Favelinha. Brigamos tanto, querida, a gente. Os clubes dos merengueiros. As princesas e os príncipes do retrô. Meu bem, eu sei que a gente do Lajinho. Outro, outro. Mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. Vai! Que o amor se fez. DJ Rebelde! O amor se fez. Já já sobe meu parceiro DJ Silvinho pra gente fazer uma onda legal juntos. Aí Silvinho, nosso amor, equipe Cavalo Branco, está dilacerando nossos corações. Cuidado com a patada, meu. Por favor, vamos apagar a chama da paixão. Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos. Grande amiga Kelly Almeida. Querida, a gente. Alô, Kelly! Se entender. Olha o sangue de amor, tio pé. E aí? Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro. Mas o nosso amor. Bora, Valéria! Aos poucos, pois não foi. Olha o Fabrício aí. Acho que o amor se fez. E o amor se fez. E o amor se fez. O amor se fez. O amor se fez. DJ Rebelde. Eu passei no Marquinho, Remo Geração. Ele é o boneco lá do Maracujá. E agora eu mando. Alô, Marquinho! O fim das vozes no meu rádio. Oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero a cor. Eu passei no Bate-Vindo. Agora mesmo. Considerado, velha guarda. Mais homem da Giva. Bora, Gi. Bora lá, meu irmão. Sempre está lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. Sendo verde. Fala, meu primo DJ Benilson Marques. Saque do Balneário Belo Horizonte, curtindo uma das maiores festas. É tradição. Está vestindo a camisa do pequeno gostoso. Tá chegando, meu primo. A lua escura é sempre igual. O espaço, a solidão é tão normal. Desculpa, estranho. Eu voltei mais puro que o céu. Sempre está lá. Meu parceiro Beto. Não era mais o mesmo. Manda um abração pra toda a galera da Ilha das Onças. Valeu, Beto. Lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi a lua estar lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi alguma dor. DJ Rebelde. Pra dançar. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar. E o meu amor? O meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Parceiro Rodrigo da Regional. Valeu, Rodrigo! Não quero nem saber. Muito menos entender. Por que razão foi embora e me deixou? Meu amor, volte por favor. Me tire desse amiga Rose Souza, também o Renan Moreira, o Negão e a Samara, Samara Marques com a gente, a Bete e o Anjos da Noite, curtindo hoje, valeu! A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar com você, amor. Volte, por favor, me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo, meu amor? Volte, por favor, você me deu a vida. E aí, Macarena? Eu quero estar DJ Rebelde. Vida. Você não vê amor. Bora, Rosana. Quanto eu te amo. Já joga na sequência, Rosana. Meu coração está vazio. Por você eu chamo. Chamo, chamo, chamo, chamo, chamo. DJ Rebelde. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Mas jogou na cara, meu irmão. Fui a seta da tua longa estrada. Aí, Sola! E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Olha que vai rolar. Ninguém havia sido tão mal assim. Padrão André, cadê André? Pra mim. Alô, André! Alô, Suzy Gouveia! As minhas damas e os cavaleiros da noite. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. E aí, negão? Pra mim, pra mim. Passei no telão, as logomarcas dos fã-clubes. Sei tudo vai. Isso, equipe Favelinha. Alô, minha equipe Favelinha. O tempo vai. Minha equipe Rasga Dinheiro. Você, quem perdeu. Meus pega-fuga. Os pega-guardas do Bob Saudade. RR, tá cerrando lá também, né, negão? RR Multimarca! Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Lançando hoje os Nike da Saudade. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você é, negão, foi tanta dor que eu não sei dizer não. Tá nada fácil, né? Nem havia sido tão mal assim. Pra mim, pra mim. Minha amiga Ju Estrela. Alô, Ju! Vai! E tudo ficou tão claro quando eu percebi. Bora, Rony! Que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Pra mim, pra mim. Sei tudo vai. Minha amiga Lúcia Babalô aqui do lado. Te esqueci. Cadê meu patrão? O tempo. O nome da Top B. Que foi. Tá comigo. Quem está no Badalha Belo Horizonte. Grande amor. Já tá na hora, já. Um grande amor. Já tá na hora. Você desprezou. Não quis o meu amor.